Atlântida, Atlântida, Atlântida. Agora tudo é Pretinho Básico no sul do Brasil. 1 da tarde, estamos chegando. Boa tarde com o Pretinho. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E conosco também, Panvel Farmácias. Fala aí, Maurício Amaral. Opa, tudo jóia. Beleza, são os queridos amigos do Pretinho. Diz aí, Eli Potter. Boa tarde, gente. Marcos Pianges. Beleza, meu mestre. KG. Opa, boa tarde. Everton Cunha, Mr. P. A experiência em pessoa, Everton Cunha, Mr. P. A estrela móvel deste Pretinho Básico esteve ontem conosco aqui, das 8 às 9, brilhando no Bola nas Costas. É o meu amigo Lelê. Por causa da mesa, né, cara? Porque a mesa do Bola é uma mesa... A mesa tá muito limpa, né? É, tá brilhando. Óleo de peroba. É, uma madeira. Tá brilhando muito. Não, o programa é um conjunto, né, cara? A força é um conjunto, sem dúvida. É um time, né? É a força do grupo, né? É isso aí. O grupo tá fechado. Aliás, segunda-feira que vem estaremos apresentando Bola nas Costas ao vivo de Floripa, em conjunto. Em conjunto. Atlântida Floripa e Atlântida Porto Alegre, semana que vem estaremos fazendo, digamos, um intercâmbio cultural, assim. Estaremos transferindo a cabeça de rede da grande rede Atlântida de Porto Alegre para Florianópolis. E de lá estaremos fazendo toda a programação da rádio. Certo, velhos? Certo. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2011. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. É dia de Cosme e Damião. Olha o Damião! É importante lembrar que faltam 37 dias para a volta do Damião. Por que é tão importante o dia de Cosme e Damião, hein, cara? Porque o Jô, quando domina a bola, ele pisa na bola e... Ah, desculpa, tava falando de Cosme e Damião. Você tava falando de Cosme e Damião. É, conta um pouco da história de Cosme e Damião. Ah, são Santos Gêmeos, deve ser por isso. Ah, Santos Gêmeos. É que tem um lance doce, não tem a ver doce. Isso, é por isso que eu perguntei, porque tá todos os artistas do Rio lá, estão comprando doces com os filhos no shopping hoje. Que bonito. Comprou teu doce já, né? É dia de Cosme e Damião, é dia de comprar doce com os filhos. Então os pratos do dia hoje vai ser especial. Infelizmente não tenho filho, mas... Podem ter certeza que eu tento muito. Ah, claro, eles são padroeiros das criancinhas. Ah, então é por isso. Que nem Michael Jackson. Não, eu comecei a ficar curioso, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar tanto de um dia de santo, né? Daí o Cosme e Damião. Saint Michael. Bom, tem um outro santo que tá que é homenageado hoje, que é o Encanador. Ah, o Encanador que tem lá seu momento de santo, porque ele resolve a vida das pessoas. Tem uma história boa de Encanador, vai, Maurício. Eu tenho. É, não desentupiu uma vez tua privada. Não desentupiu o teu cano lá uma vez? Não dá pra contar. O que eu acho mais impressionante no Encanador é que tu pode fuçar o quanto tu quiser em qualquer coisa que esteja pingando na tua casa, tu não consegue resolver. Ele chega em 2 minutos para o vazamento. É uma coisa louca. É que a água tem medo do Encanador. O cano 12, como diria. É impressionante. E tu bota aquela fitinha amarela e tu faz a rosquinha direitinho. Tu vai, e sempre pingando. Ele chega lá e deu. Exato. O Encanador me lembra aquele clássico do Sérgio Reis. Você lembra aquela música? Ah, nessa casa tem goteira, pinga em mim. Vamos aqui continuar, porque hoje o dia é longo. Tem também a comemoração do Dia Mundial do Turismo. Hoje é dia do idoso. Um abraço a você que é idoso. Tem todo o nosso respeito. Não, só não tem o respeito do seu país. Salve de palmas ao Cagê. Todo o nosso respeito. Parabéns, Cagê, e seus colegas do Pretinho. Hoje também é dia da caridade. Dia fazer uma caridade hoje, Potter. É dia do cantor também, dia do cantor. Dia do cantor. Obrigado, Maurício. E também. Não é do tenor, é do cantor. É do cantor, Maurício. É dia também do profissional da educação física. Um abraço a você que é profissional da educação professora, física. Professora, né? Educação as personal trainers, né? Professoras. Não, mas tem homem e mulher, né? Mas os homens não. Aplausos para os homens. Não, o homem que faz educação física é gay. Aplausos para as mulheres. Aplausos para as mulheres de suplex. E hoje também. também é aniversário de um grande amigo nosso. As calças de gostosa. Apertadas atrás da academia. D&D. Um amigo de todos nós aqui. Todos nós um dia fomos nele perguntar uma coisa e ele nos ajudou. Seu Google tá de aniversário hoje. Que beleza. Ah, é, tem uma... A página inicial tem uma... Acho que tem 13 bolinhos, anos o Google, tá fazendo 13 anos hoje. É uma hoje. Criança, né? E como é que a gente vivia sem o Google? Sem o Google, cara? Né? É dizem alguns. A gente vivia com Cadê o Yahoo. É. Antes do Google. Não, mas não, mal, e antes né? disso, né? Mas mal, né? É. E algumas pesquisas dizem que o Google tá atrapalhando a memória. As próximas gerações vão ser gerações mais preguiçosas na questão de raciocínio. Ao contrário, se o cara tem uma dúvida. Tem o Google à disposição, né? Se o cara tem uma dúvida, quer dizer que ele tá pensando, ele tá trabalhando. Não, então, não, se ele vai atrás. Porque a mesma coisa. Então, a enciclopédia ia acabar com a memória. Mas ao mesmo tempo, que é mais fácil, né? É mais fácil. O Google tá na mão do celular. Claro que é mais. Eu tenho uma Barça lá pra vender alguém. Não, mas esse negócio de como a gente vivia antes de existir o Google, se hoje o Google deixasse de existir, a gente continuaria vivendo da mesma maneira. Eu não, cara! Eu não sei, cara! Cala a boca, não fala do fim do Google, cara! Ah, tá bom. Cara, não sei se a internet desse um pau geral, assim, tipo... Tu tá maluco, o mundo pararia. Para o mundo. É outra coisa. A informática veio para solucionar todos os problemas que a gente não tinha antes da informática existir. E vamos então aos destaques comentados do Clique RBS. Bancários entram em greve. Fia da puta! E lotéricas. Coisa boa, meu. Lotéricas. Aí os juros param de crescer. Não para. Ah, os juros continuam. Os banqueiros vão entrar em greve. Continua. As contas. Eu posso tirar dinheiro da minha conta que não vai sair daí. Cara, por que vocês não vão carpir no asfalto e deixa eu falar a notícia, cara? Bancários entram em greve e lotéricas se preparam para aumento na demanda. Ai. A greve atinge bancos públicos e privados e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, orienta os clientes, doutor Alceu, orienta os clientes a recorrerem a canais alternativos, como internet e terminais de autoatendimento. Enquanto isso, as agências lotéricas projetam um aumento de até 30% no movimento. Estão corretos! Os bancários têm que buscar seu reajuste, tem que buscar dinheiro, a sociedade tem que parar o Brasil como protesto contra a corrupção desse país. Menos boa, 10, Marcelo. Obrigado. Os bancários estão reivindicando um reajuste de 12,8%. É pouco! E os banqueiros estão oferecendo 8%. Ou seja, se fechar em 10, tá bom pra todo mundo, né? 10,4%. Mas não é só isso, né? Eles querem mais um monte de coisa, né? Maior participação nos lucros. Querem mais colegas gostosas. Maior segurança nas agências. Agora fica, por falar em segurança, fica uma dica aí pra você que é dono de lotérica. Lotérica é facilmente alvo de bandidos e tal. E agora, com o aumento da frequência de pessoas nas lotéricas, é possível que haja também o maior número de assaltos e roubos em lotéricas nesta época de greve de bancos aí. Feira do Livro de Porto Alegre será comandada por uma mulher. Que palhaçada é essa? Isso, Maurício. Que isso, Amaral? Ô, Marcelo! A escritora Jane Tutikian foi anunciada na manhã desta terça-feira como a patrona da Feira do Livro. Não vou na feira esse ano. A Jane é doutora. Vou boicotar a feira. Pelo menos vai estar mais limpo esse ano, né? Eu acho que o correto seria a patroa e não a patrona. A patroa. Vai estar mais limpa, vai ter uma cena. Vai ter uns espelhinhos. Mas assim, o cara passa pelo centro de Porto Alegre, a praça tá fechada, né? Tá fechada, a praça. Tá tudo fechado. Não sei como é que vão fazer, falta alguns dias só aí. A Jane é doutora em literatura pela URGS, além de autora de mais de uma dezena de livros dedicados ao público infanto-juvenil. Que legal. Em plena primavera, termômetros marcam 0 grau em Urupema, na Serra de Santa Catarina. Meu Deus! Embora pareça incomum, o frio registrado na manhã desta terça é normal nesta época do ano. A primavera é caracterizada pela grande amplitude térmica, ou seja, bastante diferença entre temperaturas altas e baixas. Pode haver geada tardia até mesmo em outubro. Adoro primavera. Passarela da Rodoviária em Porto Alegre está em péssimas condições. Péssimo. Construída na década de 70, a estrutura está ruindo. Em vários pontos, a ferrugem está aparente, a ferragem e a ferrugem, por consequência, está aparente, e há rachaduras nas barras de concreto. A passarela é a passarela onde passam os ônibus. Não, os pedestres estão acima da rua. É por onde tem uma pontezinha também que o pessoal passa. Essa é a passarela. Não, é a passarela onde passam os ônibus. Lado de fora. A passarela foi feita para facilitar a travessia dos pedestres. Na descida do túnel. A pontezinha que você está falando é dentro da rodoviária. Não, é a passarela do lado de fora. Mas isso não tem a ver, então, com a direção, ou sei lá. Não, tem a ver com a prefeitura. Sim, ela é parte externa. É que eles não dão manutenção. Daí quando estraga, eles têm que reformar. Quando cair a passarela, eles dão um bloco de concreto na cabeça de uma velhinha, aí eles vão lá. Tem que arrumar. Por que de uma velhinha, Maurício? Sei lá, porque a velhinha anda devagar. Do anão. Mais fácil do bloco acertar. Do anão. Meia dúzia de placas de ferro substituem corrimões avariados. Em outro ponto, um vão inteiro está sem a proteção lateral. No lugar foram colocadas fitas de aviso. Só lembrando que essa passarela foi construída para facilitar a travessia de pedestres ali naquele ponto. Que rua é aquela ali, cara? Eu acho que é Conceição, pode ser? Avenida Conceição. É a Conceição. Então, é uma rua de duas mãos, uma rua larga, que é difícil de atravessar em função do fluxo rápido de veículos. Mas sempre tem os imbecil que atravessam pelo meio da rua. O que acontece agora é que os imbecil podem morrer caindo, né? Da passarela, agora não tem, não tem. Fala, Pi. Eu lembrei que faz umas três semanas, ali naquele ponto mesmo, um cara esses dias, depois que eu saí do pijama de manhã, que era umas 9:30, 15 para as 10, estou eu passando, chegando perto da rodoviária, e bem nesse ponto, embaixo da passarela, um cara estava tentando atravessar do canteiro central para o lado da rodoviária, e o parceiro dele, cara, sei lá se às 9:30 da manhã estava num trago, simplesmente começou a fazer sinal para ele, meio que dizendo, vem, e o cara não vinha. Ele resolveu ir pro meio da rua, cara. Foi uma cena de cinema. Caraca. Ele foi pro meio da rua, levantou os braços pra um ônibus. Parar o trânsito. Meu Deus! Tipo o Super-Homem, sabe? E aquela cena do gurizinho no tanque. Aquela coisa na China. Ele fez exatamente isso. Ele parou, baixou assim a cabeça, levantou os braços. Tô vendo a cena. O Léo Lima em Bento. E o ônibus veio tocando, cara. E veio aquele... E ele aqui, ó. Para que meu amigo quer passar. Viu como é importante ter fé? A um metro do cara, tia. E aí o cara olhou pro motor, olhou pro amigo dele. Vem! Isso é teu amigo, cara. Isso é teu amigo. E aí ele saiu rindo na calçada. Puta, mas típica brincadeira que podia dar uma M. Violento. M maiúsculo. Mas um absurdo. Eu não acreditei naquilo que eu vi. E casualmente bem embaixo dessa passarela. Eu tô vendo a cena. Tô vendo. Eu fecho os olhos e imagino a cena. Que é isso? Tá difícil de achar vaga para estacionar moto em Floripa. Centro da capital conta com 4 espaços públicos, mas eles estão quase sempre lotados. Segundo os motoboys, é difícil encontrar uma vaga logo na primeira passagem nas ruas. Às vezes é preciso circular por mais de 10 minutos até encontrar um espaço vazio. Por trás também tem esse tem muito mais moto do que vaga, né, cara? Quando falta lugar pra estacionar moto é que os carros já perderam lugar há muito tempo. Há muito tempo. Esses dias, aquela rua abaixo do Twin ali, continua sendo a mesma rua, a quadra abaixo do Twin. Continua sendo, General Câmara. É um estacionamento só de motos, tem uma quadrinha, né? Lotadinho os dois lados. Eu entrei ali, não tinha onde botar. E tem um estacionamento nessa rua, que é estacionamento só de motos, também de motos, onde as motos ficam praticamente empilhadas. É isso aí. Umas em cima das outras. É isso aí que eu tava falando. A Harley Davidson é mais difícil ainda, brother. É, mas quem tem Harley Davidson não estaciona na rua, né? Deveria ser estacionamento apenas de Harley Davidson. Abraço, Cacau, querido. Logo mais 5 da tarde pra Santa Catarina. Macrofonia com o grande Cacau Menezes. Macrofonia, brother. Divórcio pode causar queda de cabelo em mulheres. Barbaridade. Cientistas da Escola de Medicina Case Western Reserve dos Estados Unidos descobriram que a queda de cabelo é maior entre as mulheres divorciadas ou viúvas do que as solteiras. Aí, a queda é causada pelo estresse e pela tristeza que a pobre da mulher sofre durante o processo de separação. É uma coitada a mulher, né? É coitada. Por que que o cara quis se separar, será, né? É uma coitada. Porque o cara é... Mas por que será que a gente não vê mulher careca na rua, então? A mulher tem mais cabelo, ó. Porque a mulher não sai na rua, tá, cara? E o mercado de perucas é aquecido. Existem ainda outros aspectos que podem contribuir com o problema da calvície para mulheres, como ter um filho ou fumar e beber em excesso. A divorciada, mulher sem marido, fuma e bebe feito uma louca. Demais ficar careca mesmo. E aí não consegue mais homem, né? Porque tá fumando e bebendo. É verdade. Eu tenho outra teoria. Eu acho que a mulher, quando se separa, se divorcia, ganha tudo, né? Ganha casa, o carro, e aí começa a ter as preocupações do homem. Ah, isso aí. Trocar óleo, pagar IPVA, limpar o telhado, arrumar a casa, e aí a mulher começa a ficar careca. Tu vê como o homem é um ser, assim, que se doa. Elevado, entendeu? Né? Um ser, superior, ser elevado, ele se doa pra família, pro casamento. Verdade, cara. O homem verdade. Se protege a relação. É verdade. O homem é evoluído, né? A mulher não, a mulher é uma sanguessuga. Enquanto ela suga... Ela suga na hora dela ter que cuidar das coisas. Que suga, suga. Tá bem, cara, eram esses os destaques comentados do Clique RBS para esta terça-feira maravilhosa em todo o sul do Brasil. Verdade maravilhosa para os senadores que estão ganhando 81 novos carros. Filha de uma... O Senado tem 82 milhões de reais, você gastou em carros oficiais para os senadores. E não é carro mil, né? Não é carro mil, amigo. É carro top de linha. Não, não é não. E o brasileiro, enquanto isso, o que você está fazendo ali, Potter? Eu estou pagando a prestação. Tá pagando prestações. Tá com lá juros. No quarto, lá, com menininhas. Britânica e húngaro. Olha o personagem. Os vegetarianos mais sexys da Europa. Opa! Uma mulher de 21 anos, vegetariana... Desde os 7 anos, é a mais gostosa da Europa. Ah, é? E o Risto Christov, de 27 anos, deixou de comer carne em 2002 e é o garoto vegetariano mais sexy. Olha as imagens, amigo. Pô, bonito, hein? Muito bonito. Esse bumbum aí não é só fazendo cocô, né, amigo? Tem muita malhação nesse bumbum. Olha como um menino esse tal em Cristo... Ah, tu ficou Cristo, de olho no Cristo, né? Muito bonito, amigo. Esse aí ressuscitou. Esse depois faz milagre, do terceiro, mas tá misturando Neila com Marcelo aí, cuidado. Eu sei elogiar o bom jornalismo, a boa imagem, né? Quem é bom de jornalismo sabe quando uma boa imagem tem que ser valorizada. É verdade. A menina também é muito bonita. Olha ali a menina, Sophie Barrette. A Barrette. Tu viu a Barrette? A Barrette. Não é Hatch, hein? Não é Hatch. Maravilhosa. Não, veio com o porta-mala. E vegetariana, só a base de pepino. E cenoura. Só na base da verdura. A cenoura quem gosta é o Cristo. Cristo. E um pitbull invadiu uma barbearia e assustou a clientela nos Estados Unidos. Caralho. Foi em Rhode Island. Ah, lá em Rhode Island tem muito pitbull. O animal chegou. Vou avançar contra o cliente da barbearia. Mas acabou saindo só fazendo a barba. E o bovino fugiu e provocou caos em estrada nos Estados Unidos. Olha ali as imagens. O animal chegou a danificar dois veículos da polícia. Fugiu de um caminhão em Yuma, no estado do Arizona. Yuma. E aí acabou provocando caos numa estrada dos Estados Unidos. Ah, lá tem muito boi, né? Um bovino, né? Um bovino muito chifrudo. Era isso as notícias do mundo animal. Muito obrigado, Marcelo. Quero aproveitar a rabeira do teu quadro para mandar um abraço para nossa ouvinte, Márcia Andréa Ferrari, a Ferrari Colorada. Ela está de aniversário hoje, tem um movimento gigantesco no Twitter aqui pedindo para que a gente mande um abraço de feliz aniversário para ela. Está mandado. Ela é muito nossa fã, ela vai em todos os programas que a gente sai de casa. Ela estava no Bola nas Costas, lá no Grêmio Náutico Nilo. Também foi no acampamento Farroupilha. Muito gente boa. Beijo para ela. Demais. E já adianto ela, que ela é rápida, né? Eu fui fazer um show do cobrir um show do Florida e ela aparece no palco do show. Ela vai todas. Ela é rápida demais. Show de bola. Vai daí, Mr. P. Atenção, senhores pescadores, prestem muita atenção. São os senhores pescadores. Sábado, como de hábito, me levantei cedo. Coloquei meus agasalhos, vesti-me silenciosamente, tomei o meu café e até fui caminhar com o cachorro. Em seguida, fui até a garagem, engatei o barco de pesca no meu 4x4 e, de repente, começou a chover. Choveu torrencialmente. Uma chuva, ventos a mais de 80 por hora. Liguei o rádio e ouvi que o tempo seria chuvoso. Atenção, o tempo vai ser chuvoso durante todo o dia de hoje. Liguei o rádio e deu essa notícia. Atenção, senhores ouvintes. O tempo vai ser chuvoso no Twitter. Troquei de estação e a mesma informação. Na Itapema FM informa a previsão do tempo. Chuva o dia todo. voltei imediatamente para casa. Silenciosamente tirei minha roupa, deslizei rapidamente para debaixo dos cobertores. Já quentinho, que delícia. Apaguei as costas da minha mulher, rapidamente sussurrei no seu ouvido, dizendo... Ah, mas tá uma lixa, senhora. Apagando as costas. O tempo lá fora está terrível, eu disse para ela. Ela, ainda meio adormecida, respondeu. Ai, acredita que o idiota do meu marido foi pescar por esse tempo? É verdade, amigo, isso acontece muito. Esse momento aí que o cara tem que botar a mão na consciência e pensar. Não volte pra casa depois que sair pra pescar. Ele saiu agora, Volta pra casa. Se for sair pra pescar, estiver chovendo, vai dar peixe. Vai dar peixe. Vai fazer outra coisa, mas não volta pra casa. E se não for isso, alguém vai estar falando mal de ti. Jamais volte de onde você saiu. Vai dar de cara com alguém dizendo, porra, que paga. Vai da frase. Isso também vale para boleiros, motoqueiros, trilheiros, velejadores, executivos, geólogos, ciclistas, radialistas. Para homens no geral. Se você aqui é homem e tem uma namorada, é um potencial corno. Claro. Tem isso essa aí. Relaxa. Daiane Senna é que mandou. Valeu, Daiane. Tá. Vai, KG. Os crimes mais improváveis cometidos via Facebook. No Face, né? Um homem que foi preso por fingir ser um príncipe marroquino. O governo marroquino não gostou muito quando o Fouad Murtada, de 26 anos, fingiu ser o irmão do rei Mohammed VI em 2008. O esperto criou um perfil falso no Facebook e foi preso por isso. Fica a dica aí, né? A mulher que foi condenada por decapitar um rato e postar o vídeo. Não. Que isso? Naomi Anderson, de 23 anos, se filmou decapitando um rato e colocou o vídeo no seu mural no Facebook. É, bem legal. Beleza, Naomi tranquilo. Foi declarada culpada por crueldade com animais. Poxa, a mulher usou uma faca de cozinha para maltratar o bichinho. Mas, meu Deus. E levou 40 segundos para morrer. Porra, aí ela, olha o trabalho, né, cara? Trabalho, pegar né? Mulher pegar rato é complicado. Não, e aí... Ainda botou a câmera, ajeitou a câmera, vou filmar. É uma sádica. Foi da Evanescence, sim. Né? E finalmente o casal que foi preso por comer uma iguana rara e postar no Facebook. Vanessa Star Palm, de 23 anos, de Illinois, e Alexander Daniel Rust, de 24 anos, de Indiana, foram presos pelas autoridades das Bahamas por comerem uma iguana ameaçada de extinção e postar as fotos no Facebook. Depois que as fotos foram postadas, eles foram presos, porém soltos sob fiança. É possível que o casal ainda tenha que responder por infringir a lei de proteção dos animais. As iguanas são protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestre. Tudo que você faz no Facebook pode virar processo. É verdade, Marcelo. Escreveu alguma bobagem, caluniou, difamou, escreveu. É isso aí. Pô, é animal. Isso aí. Pode virar um processo. Escreveu, não leu o palco meu, né? Muito não, bem, Marcelo. Bem lembrado. Vai daí, Lelê. Nos manda aqui o Israel Vargas de Cachoeirinha umas frases ditas pelos PBs. Ai. Então agora vamos ver, cada um assume, né, o que falou. Medo. No verão, meus pelos da coxa ficam loiros. Meu feta. A estranho. O pior é que não foi o Feta. Não, eu preciso dizer, eu preciso fazer uma correção. Não é só no verão, é sempre. Né? Delícia! Maravilhoso! Maravilhoso! Tirar uma foto do Feta no sol, assim, sabe? Só com os pelinhos loirinhos. É Playboy. Esta frase dos pelinhos loirinhos foi dita pelo meu bruxo, Potter. Ah, não! Que isso? Ah, não! E aí, Potter? Como é que faz agora? Você é maluco? Fica mesmo? Fica? Não, porque eu acho que alguém falou assim, ela tem os pelinhos loiros. Eu falei assim, mas no verão, até nas minhas coxas ficam loiras. As coisas assim. E quem falou isso aqui, ó? Não existem gordas de 22 anos. Ah, esse é o Porão. Potter. Foi eu. Foi Potter. Esse é o Porão. Potter. Não tem mesmo. Como não 21 tem, tem. Tem. Ela emagrece, mas 22, 23 ela engorda de novo. 22 não tem. Por que mulher não pode abrir as portas? Tem lepra na mão? Piangers. Piangers, óbvio. Uma vez eu fui num restaurante, tinha 5 mulheres só esperando alguém entrar pra poder sair do restaurante. 5 mulheres paradas, assim, não, ninguém abriu a porta pra gente. Ele só passa em porta que abre pra gente. Gaúcho adora usar salto. Olha aquela bota deles. É, piangers. Mas tem um saltinho na bota do gaúcho, a bota de dançar. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. É mesmo? É regra? Ah, é legal o saltinho. Não, é porque a bota ela tem que. A bota é feita pro campo, né? É feita pro campo, pra caminhar no campo. Não, e o pior que é bom caminhar de salto. Olha! Dá uma dor na pão. panturrilha. Pai, eu acho legal. Mas salto 10 na boa. Salto agulha na masculina, óbvio, né? Salto agulha eu nunca experimentei, não sei como é que é. Não, até dá um up na bundinha, mas dá uma dor nas panturrilhas, depois eu vou te falar uma coisa. Cara, eu tava vendo agora o Rock in Rio no final de semana, cara. Como é que aquelas minas conseguem dançar daquele jeito, com aquele salto? Ah, eu vi, acho que era a Cláudia Leite, cara. Absurdo, né? Eu tô com problema de achar um sapato 42 salto agulha. O pessoal não vem pra mim. É só perguntar pro pessoal uma farrapos ali, acho, pra tirar. Eles mandam fazer ali. Continuando. Já deixei uma tartaruga fugir em questão de segundos. O Pi. Ah, o Pi falou. Amigo nosso também aconteceu isso, amigo nosso lá em Canoas. E o colega nosso me disse aqui: eu me inspiro na Rodaica. Meu Deus. Petra? Ah, o Fetter? Não, Qual? O Porã. Porã, sim, foi semana passada. Ah, é, semana passada, essa foi recente. Né? Ele pede pra mandar aqui um. Pra Rafaela. Um abraço, Prefiro básico também educação, mais aulas de inglês. Boa! Aí, pô. Hoje o tema é previsão do tempo. Inglês? Né? É, isso é essencial. E é o weather, né? Weather. Weather. Weather. Weather forecast. Eu ficava assistindo o Weather Channel quando eu morei em Nova York. Como é que é a previsão? Tu morou em Nova York? 20 dias. O Potter já morou em vários lugares do mundo, por pequenos períodos. Casa, períodos aqui, mínimos. Eu já morei em Santa Maria, em Alegrete, em Nova York, em Vancouver, em Ibiqui. Em Canguçu, em Porto Alegre. E lá na Bahia, como é que era o nome? Ibiqui. Isso é muito insuportável. Tudo devido ao meu pai. Bancário, né? Viajante, muito viajante, né? Beijo, meu pai. Saiu com ele ontem? Saímos. Pai tomou um trago, vomitou tudo. Ah, que beleza, cara. Pai não tá, sabe que na cidade onde meu pai mora não tem chope. Ah, é? Não tem chope. Não tem chope no Alegrete. Meu pai bebeu chope como se fosse água. 38 chopes ontem. Achando que era água. Fonte Juí, assim, sabe? Uma hora bate. Uma hora vai, né? Por exemplo, today is very cloudy. Cloudy. Claro, que abrir um pouco mais. Tem que falar, isso é problema de dicção. Se preparem, porque é assim que é a vida real. Não é o cursinho de inglês onde a professora Claudi. Com paciência fala tudo lá. Não é o indiano, falando. É. Claudi. Não, é assim. Claudi Day. The weather is cloudy. Outra, assim. Indian English. Indian English. From Indian people. Oh my God. This is a rainy day. Ah, isso é fácil, já chuvou, né? Oh, shit! Suck! Lele! My! Ei! Cheer! My! Picolé! É previsão do tempo! Picolé! É previsão do tempo! Picolé! Because today is a sunny day. Sunny, ensolarado. Cara, hoje crianças de 6, 7 anos já falam inglês melhor que nós. É melhor que tu, verdade, principalmente. Ah, melhor que eu, né? Acho que a gente já tá pegando o sotaque do Bronx. É, né? Isso aí. Pelo não, Harlem. Harlem, é do Harlem. Harlem. Pelo Bronx é diferente. Bronx é mais difícil. É. Como é que é o Bronx? Bronx é o. Mas o Bronx, agora Bronx. Bronx. Hey, man, what the fuck are you doing, motherfucker? Ai, mas assim. Hey, man. E tu falou agora que o dia tá chuvoso, é isso? Today is snowy. Snowy. Tá chovendo, snowy. Não, tá nevando. Levando Snowy. Eu vou te recomendar pra fazer a voz no GTA, cara. Vai ficar legal. No videogame. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Né? Outro dia aqui, outra coisa. Windy. Windy? Ventoso. Outro, esse é bonito. Foggy. Neblina. Nublado, neblina. É. Londres, né? Nevoeira. Ó, isso aqui, ó. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Spell it. D-U-L-L. Do, não é do, é do. Do. É um dia escuro. Mas não fala isso na noite, entendeu? É um dia muito fechadão, assim, sabe? Tô inventando isso agora, óbvio. Contém, mais o quê? Damp. Damp. O do é quando tem um elipse no sol. É elipse. Vocês estão rindo, não sabem o que é eclipse. Eclipse. Eclipse. A lua fica na frente do sol. Aí é eclipse. Vocês não sabem de nada. Você já viu isso? Eu da minha cara aqui. Já viu? Almeida, eclipse viu solar, né? Almeida, o que é? Acontece dump. Que o cachorro sair correndo. Dump. O que é um dia dump? Dump. Dump. Dump. É um dia dump. O que seria? Dump. É, tô ligado. Mas não deixa. Eles têm que falar a nossa língua, não é nós que temos que falar inglês. Os americanos têm que vir pra cá falando português. É um dia um não pouco... é nós que temos que falar inglês pra eles. Um dia um pouco úmido. Acho injusto isso. Úmido, okay. Tá? Isso aqui é boa. E pra encerrar? Pra encerrar, Muggy. Muggy? Muggy. É o pior de todos os dias. Lama. Muggy. Muita lama. abafado e nublado. É na hora que fez, um, tá, fez aquele, aquele abafamento que vai cair um temporal, sabe? Sim. O Moro Massa. O Moro Massa. É M-U-G-I, G-G-Y? G-G-Y. É. Mas ainda vai chegar o dia, vindo de encontro ao que o Almir falou, vai chegar o dia ainda que nós vamos exigir dos americanos botar uma pilha de documentos assim, pra eles entrarem no Brasil. Aí chega e diz, ah, não precisa desse documento, já tá liberado até a entrada, assim. Só pra fazer. Eu acho, pouco, eu acho que não vai chegar. A China vai fazer isso antes. Será que não? Acho que não vai chegar esse dia. Talvez a China faça, mas acho que o Brasil vai fazer, hein? Olha, pelo andar da carruagem. Uma e meia da tarde, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Dá um grande abraço para um grande amigo nosso, o nosso querido Diogo Carvalho, que hoje está estampando a coluna da Cláudia Iospe na Zero Hora, o Pai 9. É um playboy, né? É um playboy. É um playboy, claro. Foi o aniversário dele. E aí ele me manda um torpedo dizendo, Almir é o melhor do PB. Puxa saco do Almir. Gosta muito. Maravilhoso com o seu filho, viu, do Diogo? Maravilhoso com o seu filho. Não, não é filho dele, é afilhado. Sobrinho. Pai 9. Sobrinho, é. Filhotinho. Filho do Fabiano. Filho do Fabiano, olha aqui, ó, duas ofertas aqui, aliás, é uma oferta e um pedido. Vendo casa em Rio Grande do Sul, toda em Laje. Em Laje, aproximadamente 150 metros quadrados de área construída, ótima localização e pode ser financiada. Motivo, estou morando agora em Santa Catarina. Ah, nós também estaremos morando em Santa Catarina que semana que vem. Aceito, né? Dentro da lógica do Potter, né? Estaremos morando lá. É. De novo. Aceitamos carro ou caminhão na troca. Contato para vendocasaemriogrande@hotmail.com. Certo? Certo. E mais uma aqui, ó. Procuro filhotes de Border Collie. Opa. De preferência, quero contatos de criadores da raça. Envie e-mail para pretinhobásico@atlantida.com.br. Que beleza, hein? É uma mão que eu tô fazendo para um amigo aqui. Tá. E o amigo não tem e-mail. Veja você. Ele não tem e-mail. É o Deco? Não é o Deco, cara. Não é o Deco. Então, você que é criador de Border Collie, faça contato aí, mande o seu endereço, o seu contato para pretinhobásico@atlantida.com.br. Qual é o Border Collie? É o cachorro mais inteligente que existe. Border Collie é o cachorro mais inteligente que existe, é um cachorro para rebanho, ele é pastor. Ele faz contas matemáticas, esse cachorro. Ele parece... Ele parece um guaipeca, se tu olhar, ele parece um vira-lata. Teve um Border Collie que ele passou na quinta série. Até a quinta série. Parece que só parou de estudar porque eu tô no rádio. Exatamente. Jogar futebol. Jogar futebol, Border Collie. Muito bem, manda aí, Almirzinho. É um novo produto pra higiene bucal, né, gente? A escova de dente. Boa, Almir. Quantas vezes nós todos aqui... Qual é a coisa mais importante, Almir? Higiene bucal. Dente. Dente, dente. E mais importante pra manter o dente... É ir lá na Boa. Respeito. Na companhia atlética. Respeito é bonito pra manter os dentes. É verdade, é verdade. Quer perder os dentes? Falta com respeito com alguém pra tu ver. Meu Deus, isso é uma ameaça? Não, é uma dica. Tu quer dizer então que eu vou falar um soco na cara? Não, não, é uma dica. Não, quer perder os dentes é faltar com respeito com alguém. E em breve tu perde os dentes. Meu Deus! É barbada. Tu queres pegar alguém, eu te ajudo. Não, não, não preciso de ajuda. O que eu tô fazendo lá? Nem quero pegar ninguém. Também. Não, não, tá lindo. Vai, Almir. Tô fazendo minha musculação, que nem o Alexandre Petter. Eu porana, né? Não, mas olha, eu não sei qual é o mais puxa-saco, se é tu ou porã. E outra? Segundo dizem, é o porã. Porã. Posso dizer mais? Posso dizer mais? Meus pelinhos também ficou amarelinho. Meu pelinho da coxa, mas amarelinho. Meu bumbumzinho. Mas, Almirzinho, qual é a nossa oferta para a nossa audiência hoje? A escova de dente e parede. Porque várias vezes nós chegamos de manhã cedo. Chega de manhã cedo, aí tu vai ter que molhar a mão. Tá gelado o dia. Tá frio. Aí tu vai molhar a cara. Não quero. Tá ruim e tal. O que acontece? Essa nossa escova tá grudada na parede. Tá. E balança a cabeça. Escovando o dente com a cabeça, entendeu? Muito prático. A cabeça que mexe a escova com a paradinha. Sensacional. Põe ali a pasta dental. Faz toda a escovação. E daí depois só lava ali, joga uma vinha na parede. Tu não te molhas. Claro, mas molha o chão, mas isso é detalhe. Detalhe depois da empregada limpa. Certo. Para isso que servem os empresários, né, gente? Hã? Os empresários de sucesso têm essa vantagem de ter muita gente trabalhando na sua casa, né? Empregados, né? Eu tenho. Funcionários, né? Funcionários, exatamente. Eu tenho oito. Oito? Oito, Almir. Putz. Oito filhos. Ah, são os teus filhos e os seus funcionários. Ele acaba rolando isso, porque na empresa pode contratar, okay, né? É, na empresa familiar. Privada pode. Pode contratar familiar. Pode, né? Pode. E às vezes na política também pode. Não, na política não. Eles pode, liberam. Mas fazem. É verdade. É show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto até as duas aí. Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida e para todo mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. Nós temos mais de 35 países nos ouvindo neste momento, all around the world. Daí, doutor agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Doutor Peter, hoje tem Liga dos Campeões, doutor Peter. A Libertadores dos Gringos. Já tem jogo rolando, doutor Peter. A, Rússia, a Inter de Milão tá ganhando do Hotel Capa. O pessoal nem almoçou então, doutor Luciano. Mas almoçaram mais tempo, doutor Peter. Tá 2-0 pra Inter já e depois tem o Real Madrid com a Ajax. Ah, no 60 tem Real Madrid e Ajax às 13h30. E o Michael tem o Michael com o Bastel. E no 70 tem às 13h30 Manchester United contra o Bastel. 90, e no 80, Potter? E no 80 no tem... 123 não Taras, tem nada, Leandro. Não, é, começa no 10, Taras por um 20, touro 20, 30, 40, 50, é melhor. E o D'Alessandro foi cortado da seleção da Argentina. Que houve, Dale? Não quer jogar contra o Brasil? Tá com medo de enfrentar o Brasil? É problema de bestiário. Se encontrou com o Mário Fernandes. Vamos, muito cedo, eu tava com o Mário ali. Vai, tá cagalhão. Que Mário? Mário Fernandes. Sim, aí eu falei, não vamos ir nesse jogo, cara. Por que que nós vamos ir nesse jogo lá em Belém do Pará? Tudo. Dale. Tudo, até isso tem que imitar o Grêmio. Até na hora de se recusar. Não, parece que surgiu do Dali que convenceu o Mário. É o Mr. P. Mr. P é doente, cara. Vai perder. Tá doido que é bem doentinho da cabeça. Tem 5 gols no teu time, rapaz. E daí? É por isso que eu gosto de streaming, cara. Obrigado, cara. Eu tenho também esse cara de Santa Catarina aí, mano. Que merda, velho. Olha, mano, Alessandro, para! A Chapecoense empatou ontem com o Brasiliente na Peretê. E o doutor Ovelha tá convocando todo mundo pra ir no domingo. Domingo tem Joinville e Chapecoense, hein, Chapecoense? Legal, hein, claro. Vai dar quatro na Peretê. Exatamente. Que mais, doutor Alceu? Doutor Potter tá me incomodando aqui. Manda um abraço pra rapaziada da CBF aí, Potter. Campeã da Libertadores América de Futsal, né? Um beijo então pra CBF, de Carlos Barbosa, que ganha tudo que joga. Parabéns, é rapaziada. A CBF e Cateixeira junto. Não tem nada a ver com isso, cara. Não, é a CBF. A CBF vai dizer que não tem corrupção na CBF agora. Não é. Agora tu tá com chave com o Ricardo Teixeira. Cara, não é a CBF. É a CBF. Mas olha aqui, ó. Legal foi a entrevista que o Massa deu depois do Grande Prêmio. Muito falando bom, sobre o Lewis Hamilton. Aí fizeram a pergunta pra ele sobre o que tinha acontecido, da vanguardada que deu e tal, não sei o quê. E aí ele falou, corrigiu, mas disse que já falou com o Hamilton, mas não adianta. Se ele não ouve o pai dele, vai ouvir o Massa. O Pauzão não é que ouve deu, o pai é, dele, é vai a entrevista ouvir. Do Massa, né, Pauzão? Ah, eu olhei, tá uma massa. Era isso, doutor Peter. E amanhã tem Mangueirão. Amanhã tem Mangueirão. Bora, Mangueirão. Tava bombando uma vez, fechou Paysandu e Boca na Libertadores. E aí tava um jogo, aí fechou, Boca se classificou. E aí o Galvão, quarta-feira que vem, o Mangueirão vai sacudir. Obrigado, doutor Alceu. 4-2 Boca, eu acho o jogo. Nesse sábado, o Pretinho Básico vai estar em Chapecó. A gente vai estar na Uno Chapecó. Oh, é o mundo das profissões. A estimativa é que, Britão, 5 mil estudantes participem do evento. 5 mil! A gente não fez isso ano passado. Foi exemplo do que aconteceu ano passado. Então, neste sábado, a partir das 16h30, o show é cedo. Pretinho Básico na Uno Chapecó. É bom esse Pretinho Básico. Provavelmente o Panaroto vai querer nos entrevistar de novo. Quem é o Panaroto? Ou não. O Panaroto, lá, o Roberto, lá da Uno Chapecó, vai querer nos entrevistar pro 4 Quinjos. Bom, daí ele liga pra gente marca. Pode entrar em contato. Enquanto ele liga pra gente aqui, vou dar o toque pra você que tá precisando renovar ou contratar o seguro do seu carro. Olha, tá na hora de ligar pra HDI, Lelê. Olha aí, ó. Não deixa de pedir pro teu corretor ligar. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho Básico, tem uma galera, perdão, ouvintes, amigos, familiares, enfim, economizando 10, 15, 20%, 300, 400, 500 reais de diferença na contratação do seu seguro. É uma graninha considerável, você não precisa pagar mais caro. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor, peça uma cotação da HDI, você vai ganhar tempo e dinheiro. A gente avisa, a gente dá o toque aqui no programa. Vai, Mr. Filha! Pilha é boa. Ele é pilha forte. Mas o B é pilha palito, né? Pilha palito. Que vai as pilhas? Quantas pilhas são, Pedro? Duas? Se o Mr. P fosse um bonequinho, onde é que iria a pilha para ele? Nas costas. Ouvintes, por favor, por favor. Através do blog ou do Twitter. Hashtag Mr. Pilha. Um beijo para as meninas Mariane, Beatriz, Natália e Ellen. E um abraço para o Alexandre, para o Anderson. Obrigado. E turma toda. E aqui está o e-mail da Kathleen. Kathleen! Galera do PB, amigos, quero contar minha historinha pra vocês, rápido e rasteiro. 2009, conheci o Renato na saída da minha aula. Conversamos, ficamos amigos, trocamos telefone e a partir daquele momento começamos a nos envolver. Mal Renatão. Na época, éramos solteiros e queria romance comigo, ele e tal. Eu tava num momento curtição, entendeu? Sim. Acho que foi por isso que cada um foi pro seu lado. O ano passado voltamos a nos encontrar. Até brinquei com ele na época que nós íamos fazer um ano de namoro. Fizemos planos de ficarmos juntos e tal, mas o destino resolveu nos atrapalhar. Em outubro do ano passado, fui assaltada. Me levaram tudo e eu fiquei sem o número do Renatão. Se ele me procurou, eu nunca vou ficar sabendo. Só tinha salvo o telefone dele no celular que foi roubado. Portanto, nunca mais nos falamos. Tá. Bom, aí, Orkut, o Renato, na época, morava perto do Snack em Gravataí. O Snack em Gravataí. Tinha um Corsa branco e tem um filho. O Renatinho? Que beleza. Por favor, pô, gente. Não tem como não achar, né, velho? Um Corsa branco, um filho. E Gravataí, Gravataí. Não, e perto do Snack? Pô, perto do Snack não tem nada. O Renatão, né, do Snack. É, o Renatão. Quero tanto reencontrar ele. Ele é uma pessoa muito querida. Deve ser. Falta das nossas risadas. O cara tem que ser muito bom. Quem puder me ajudar, ficarei muito grato. Porque aqui em Gravataí, todo mundo tá ouvindo PB. Todo mundo tá ouvindo PB. Manda um Popca Tranquila pra minha mãe. Popca Tranquila pra sua mãe. E o Marco Olho Magnata. Abre seu olho, Magnata. Pra minha amiga Jéssica, grande beijo a todos. E o e-mail para contato é Renato Quero Te Encontrar. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Vai. Minha terra, meu céu, meu ar. Mar ou lá, que é o e-mail aí. O que eu falei? Logo tu, cara, que produz bandas, cara. O que eu falei, cara? Renato, quero te encontrar, @hotmail.com. Obrigado, querido. Kathleen é que mandou isso. Kathleen. Boa sorte. Vem, KG, vem. Algumas pérolas em provas espalhadas por esse Brasil culto e, enfim. Pergunta, o que se entende por eletrodo? Resposta, nada. Sincero, né, cara? Pergunta, onde o sol nasce e põe? Resposta, o sol nasce no nascente e desce no descente. Pergunta, escreva um ponto positivo da Terra. Resposta, a Terra é um dos planetas mais famosos do mundo. Pergunta, quais são os índios da América que mais se destacam? Resposta, entre os índios da América, destacam-se todos. Pergunta, você saberia me dizer o nome de um ministro italiano? Resposta, não. E ainda o não tá certo. Tem que dar certo. Porque a pergunta é, você saberia dizer? A pessoa disse, não. essa resposta. Ô, meu, toquezinho aqui, voltar a falar de HDI. Sabe que a gente tem aqui esse merchandising da HDI. A HDI escolheu o Pretinho Básico para divulgar o seu produto, que é o seguro automotivo. E melhor do que a gente aqui ficar falando do quão bom, quão maravilhoso é o seguro da HDI, é a gente poder ler aqui o testemunho de um ouvinte que escreveu aqui, ó. Com a segura tal, o seguro do meu carro ficou por R$ 1.950. Fiz com a HDI por R$ 1.430. Olha! São os R$ 500 que o cara economizou, que a gente fala aqui. Esse ouvinte, ele podia pagar um churrasco pra nós. Deixa eu citar o nome do Magrão aqui pra dar veracidade ao fato. É Elvio Alquieri. Boa, Elvio! Obrigado, Elvio! Elvio! Manda aí, Marcola! Outra empresa que escolheu o Pretinho Básico para anunciar chocolate, aplauso! Aplauso! Se apropriou de um jargão do Pretinho Básico, com o nosso aval, evidentemente, e tem agora o Quer Aplauso, então toma em todos os outdoors, busdoors e tudo mais, e a Adriana Jardim é a mais nova vencedora da promoção Quer Aplauso. Ela fala aqui da mãe dela, Dona Nelly, que só conta vantagem, né? E por isso que é muito aplauso. Diz o seguinte aqui, a Adriana Jardim. Nasceu um bebê de uma amiga minha de 4 quilos. Contei pra ela, ela disse, ah, tua irmã nasceu com 4 quilos 960. Ah! Que aplauso, Amara. Alisei meu cabelo, fui toda faceira mostrar pra ela, ela disse, estragou os cabelos. Né? O que que mais aqui? Eu comprei um sapato lindo e ela achou muito alto e falou... Onde é que já se viu querer ser o que não é? Eu nunca precisei de salto alto para ser bonita. Ai, maravilhosa. E ela diz o seguinte, ela sempre se compara e compara as minhas celulites com as que ela não tinha na minha idade. Imagina, cara, a mãe da Adriana dizendo que ela tem celulite e que ela com a mesma idade não tinha celulite. Tá dizendo aqui a Adriana Jardim. Então, Dona Nelly, quer aplauso? Então toma. Boa. E por ganhar essa promoção, quero aplauso, a Adriana e a Dona Nelly vão ganhar 7 caixas de chocolate. Aplauso cada uma e a promoção continua. Para participar é só mandar o seu e-mail para pretinhobasico@atlantida.com.br com o título aplauso ou então quero aplauso e contar quem é o seu amigo que está querendo aplauso. Boa. Atenção, tem que colocar o nome e o nome da pessoa que merece o aplauso. Participe então no pretinhobasico@atlantida.com.br. Quer aplauso? Então toma, Marcola. Eita, muito bom, Marcola. Vamos ver aí, Lelê. Como saber a diferença entre a dona de casa, o contador, um engenheiro e um advogado? Barbaridade. É só fazer uma perguntinha para eles. Quanto é 2 mais 2? Ah. A dona de casa vai responder. 4. Tá. O contador vai dizer assim, ó. Acho que 3 ou 4. Deixa eu fazer as contas aqui para a gente ter a conclusão. O engenheiro diz, são 4. Mas aguenta 5. E o advogado pensa um pouquinho, faz um ar, assim, aproxima do interlocutor e pergunta bem baixinho, assim, quanto tu quer que dê? Ah, filho da... Sabe que no o Davi deu uma dica aqui de um conto chinês, né? O filme do Ricardo Darín, que tá nos cinemas aí. E aí ele é dono de uma ferragem. E ele ganha o pacote de prego da empresa e abre o pacote e conta os pregos e todos os pacotes têm prego a menos. Os caras roubam no prego. Aí ele mandou e-mail, para uma carta pra empresa. A empresa, não, isso aí é a máquina que às vezes erra. Tá, uns tem pra mais e outros pra menos. Ele responde, não, mas pra mim sempre vem pra menos. Caixa de fósforo também. Também vem menos? Também vem menos. Conta, eu conto e testo. Eu passo as tardes. Passa as tardes inteiras contando e testando. É o ócio produtivo, né? Coisa boa, o cara fica ali fazendo. O que é, Potter? Piada do Pote! Apoio! Artes marciais do Dido! Agora com novas lutas! Karatê Dido e Kung Fu Dido! Dia de prova na faculdade, sem alunos na sala, professor chato, impaciente, louco pra ir embora, diz o cara. 10 em ponto, a prova termina. Quem não entregar até essa hora, não entrega mais. Às 10:08, o aluno corre com a prova na mão, até mesmo o professor que arrumava as coisas pra ir embora. Eu avisei que não aceitaria provas fora do horário. Esqueça. E o aluno, mas você sabe com quem tá falando? E aí a resposta, o professor tinha um certo sarcasmo. Não, não faço a menor ideia. Empinando mais o nariz, o aluno tornou a repetir. Tem certeza disso, professor? E o professor, absoluta certeza. O aluno levantou a imensa pilha de provas, enfiou a dele no meio, embaralhou no meio das outras e disse: então, desculpa. Tem uma lenda que diz que uma vez o fundador desta empresa, a qual nos abriga, nos acolhe, nos recebe, nos sustenta, o seu Maurício Sirotsky Sobrinho, ligou para o estúdio da Atlântida, onde atendeu o grande, enorme, incomparável Sérgio Doerre, a voz do Garota Verão. Candidata de Cachoeira do Sul. Aí o seu Maurício ligou pedindo uma informação lá e tal, e o Sérgio Doerre falou: ah, eu não sei o que o senhor está falando e tal. E aí o Maurício perguntou assim: mas quem é que tá falando aí? E o Doerre: bem, quem é que tá falando aí? Não, aqui é o Maurício Sirotsky Sobrinho. E o Sérgio Doerre: o senhor não sabe quem é que tá falando aqui? E o Maurício: não, nem nunca vai saber. Pum, Ai, lendas urbanas, né, cara? Última rodadinha aí, Mr. P, vai. Ah, já guardou o material, né? Já guardou o material. Não precisa, P. Obrigado, pode ficar assim. Tava contando comigo aqui, mas nem eu mesmo tava contando comigo aqui. Eu tenho mais uma piada curtinha. Piada do Pire! Apoio! Mecânica do KG! Aqui a gente bota pra funcionar! Opa! Aí acaba o clássico Avaí e Figueira, disputado o jogo, o repórter chega correndo no artilheiro e pergunta: o que você achou do jogo? E o cara responde: achei uma correntinha de ouro na área. Ô, meu querido, posso fazer um convite aqui pra nossa audiência? Claro, Lelê. No ano passado eu criei um projetinho aí chamado Discografia Rock Gaúcho. Certo, mano. No qual as bandas tocam os seus discos na íntegra. Bandas do Rock Gaúcho. Só Rock Gaúcho. Ô, Mr. P! Deixa o cara falar, meu. Léo, vamos falar com o Lelê pra fazer o mesmo com ele. Vamos fazer lá em Santa. Por que não? Catarina, porra. E nesta quinta-feira completa-se um ano do projeto. E a Bideobaldi e a Tequila Baby tocarão os seus discos de estreia na íntegra. Beleza! Então eu queria convidar todos vocês aqui. Agora quinta, no Bar Opinião, a partir das 10 da noite. Que maravilha! E tem uma das músicas da Bidê. Tequila e Bidê. A Tequila tocando aquele disco clássico. Paradas Sangrentas, né? Tira o sutiã, tira a calça. Paradas Sangrentas é o Banda. E a Tequila tocando o disco de estreia, que tem a música, inclusive, proibida, que eles não podem tocar, né? Que é o Porquê Não? Melissa, Buddy Holly, entendeu? Então, convidar a todos que queiram participar. Cara, vocês, inclusive, estão convidados aí e tomar uma cervejinha por minha conta. Olha! Vamos ficando por aqui com este Pretinho Básico pela grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência pelo Pretinho. Voltaremos logo mais ao vivo às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E